07, aguardando para prosseguir para parte 3. Flare 63, 13, informação Whisky, Guarulhos, nível 360, só um instante, cobra, prepara a saída da Eulia da Briga, aguardando. Gente, aguardando. Para o táxi com POB 20, autonomia 4 horas, alterna Galeão 5, seu solo foi os 3-1, ao livrar à direita, chama o solo em 1, 2-1 na decimal 9 e tenha uma boa noite. I'm sorry, sir. The gate runway on your right, ground control 129 for taxi. Good night. Sir. Sun 3305, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, report before Juliet, Sun 3305. Quero parking Brecon. Parking Brecon. Vamos 076, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste o alfimento no 01. 01 na chegada à Mare, consulta para o vídeo. Nível 050. 0, 5, 0. Boa noite, o Gol 9287, livre alinhar e manter a 1 do 0. Alinhar e manter a 1 do 0, Gol 9287. Curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19, decimal 8 e aciona 5077 no transponder. Barulho 360, decolada 1-0, projeto da Eulia da Briga, pelo 23, conforme o plano, 19-8, 5077, telefone, empresa de transporte. Sinal 6303, correto, portão 4, chama Trump, espécie funcionamento. Número 04, chama agora o centro Recife, 1-25, decimal 45. Alterna 126, decimal 85. Confirmando o Recife, 12545, alterna 12685. Correto. Eu, obrigado, boa noite. Não vou. O Gol 9287, o vento de 080 graus com 8 nós, o altímetro no 011, livre de decolagem no 10. Livre de decolagem no 0, Gol 9287. Então, Golf Uniforme autorizado para seguir até o pátio 3, reporta no término. O 9287 decolou de Salvador aos 36, chame o controle em Uno, 19.8, bom voo e boa noite. Uno, 198, boa noite, 9277. Para o nível 360 na saída da El, após Leda, voa direto Bridge. Subida 360, saída da El, após Leda, voa Bridge, gol 9287. Charles Serra, tem um Golfo Uniforme, copiou o solo. Serra Tango Golfo Uniforme, copiou o solo. Solo, Salvador, Charlie Serra, Tango Golfo Uniforme. Charlie Serra Tango Golfo Uniforme, como recebe o solo? Solo, Salvador, Charlie Serra, Tango Golfo Uniforme. Charlie Serra Tango Golfo Uniforme na escuta do solo. Para seguir a posição, para prosseguir para o pátio 3, posição 10. Está autorizado para seguir até o pátio 3 na minha escuta até o término, ok? Ok, obrigado. Atalha 224, razão por que está empregando? New Gas, John. Posso incrementar para 2? Acho que 1.500, 1.800, é possível? Ok, incremento para 1.800, tá? Rumo 076, autorizado descida para 4 mil pés, altímetro 109. Descida para 4 mil 09, 07. 3, 4, descida até para 9. Chanel 63, 04, autorizado, reporta ataque. Reportará ataque, chanel 5, desça para 2 mil pés, altímetro no 019. Tráfego superado verticalmente, razão descida a critério. 25, razão. Razão para 235, qual é o controle? Estimativo, desce 2 mil pés, ajustado na 019. Traga-se a razão até critério agora. Agora razão a critério. Tráfego agora posição de 11 horas a 10 milhas, rumo noroeste, passando nível 100, atenção 210, Alfa Tango 72, já superado. 4235. Passarei 2224, tráfego já superado, razão de subida a critério. Obrigado, senhor. Ah, existe a possibilidade de uma proa para a direita? Aguarde a coordenação com o tempo. 26, reduz a velocidade 2209. Reduzindo para 2209, boa, nós agora continuamos. Voo no 076, reparação para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite o localizador. Esquerda para o 020, limite o localizador, voo no 025. Azul 4235, só autorizado assinar o procedimento ILS Exception 0, reporte estabilizado. Está autorizado, Azul 4235. Em condição de realizar o visto. Aguarde. Passarei 2224, está autorizado, está presente, direto Juazeiro. Direto Juazeiro, maravilha, obrigado. 4235 da Azul, tem condições de voador, não é presente. Autorizado, direto do Uno, Azul 4235. Se desejar, está autorizado também o ILS. Paulo Salvador, boa noite novamente, 4298 da Azul para Petrolina, solicito nível 300, sem confirmação whisky. Azul 4298, boa noite, eu tenho pré-aprovado 340, copio a guarda coordenação 300. Ah, aceito 340, 4298. Azul 4298, autorizado Petrolina, nível 340, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock, onde intercepta o Pêsulo 20 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8 e aciona 5104 no transpondo. É, desça para 3.000 pés, aguardando o vetor final para o localizador. Desça para 3.000 pés, dona Zara, 76. Transição Flock, primeira aerovia, Pêsulo 20, que vai até Petrolina. 1.19.8 é a frequência do controle e 5.104 é o transponder. Azul 4298, correto, portão 3, chama pronto para o SPEC acionamento. Afirmativo, portão 3, chama para o SPEC acionamento. Confirma por gentileza, a restrição de 3.000 pés na saída é apenas para captura 28 ou para 1.0 também? Confirmando 2.000 pés após a decolagem da 1.0, ok? Devido a ruídos. Ou a terceira milha. O 4298 copiou? Ah, mais um instante, tudo certo. A nossa dúvida é o seguinte, aqui para a saída para São Paulo, existe uma restrição lá que não está especificando se é para 28 ou para 10 em termos de altitude. Nessa subida também tem a mesma condição, que é para nós atingirmos o nível 110 ou acima, 15 milhas depois do EOR Salvador, ou então, se não for possível, manter 3.000 até de 15 a 25 milhas de Salvador. Eu quero saber se isso serve para 28 ou é para 1.0 também. Só um instante, eu vou checar o 4298. Ah, porque inclusive me parece que tem um notam com relação a 10. E essa carta ela fica, gera bastante dúvida porque não está escrito aqui se é para as duas pistas ou não. Para o táxi, o Xanar 6313-122 a bordo, 3:50 do nome, Alternada Leão. Informação ao procedimento ILS, torre 118, décima 9. 118, 15. 118, décima 9. Ah, 9, 5, 1, 8, 9, 5, 4, 2, 3, 5. Torre Salvador, o azul 4235, completando na sua escuta. Azul 4235, está autorizado o pouso na 10, cheque o trem, o vento 080 graus, 9 nós, o altímetro no 012. 4235, no 011 ajustado, baixar travado, avistando. Salvador, Charlie Serra, Tango Golfo Uniforme. Charlie Serra, Tango Golfo Uniforme, ciente do término no pátio 3, uma boa noite. Ok, obrigado, boa noite. Bruno 0-7-6, completa final do procedimento em Alianza 8, e 1-1-8, final, 9-5. Completa 2-9-5, Bruno 0-7-6. Apenas confirmando o vento para o 4235. 080 graus com 8 nós, o azul 4235. Obrigado. Tá. Oi, Salvador, boa noite. Bono 076, passando zona. Bono 076, boa noite. É, completa a aproximação, número 2 para o pouso. Aguarde autorização para o pouso. Aguardando Bono 076. Azul 4298 na escuta? Na escuta. A saída Momo com a restrição de 15 milhas no mínimo no nível 110 ou manter 3 mil de 15 a 25 milhas é tanto para a saída com decolagem da 10 e 28. E a saída para Guarulhos seria apenas para 28, ok? Ah, tá bem. Então isso seria conveniente. É, que faziam uma solicitação para o DCA para eles darem essa informação na subida. Gente, a gente vai contactar também o controle e ver a possibilidade, ok? Mas grato pela informação. Ah, nós que agradecemos e pela ajuda. Altímetro no 012. Trip 5515, contato radar, 67 milhas, Nordeste Salvador, mantém o nível 140, está autorizada a chegada a bordo. Chame pronto para descer. Tá bom, suficiente, autoriza a proa de pelo. Autoriza a dona a contar 3398? Não ouvi. Solicitação, controle. Contar 3398, solicitou dona. Duna 2000 com 1012 autorizado. Contar 3398, dona 2000, 1012, tá? Passada, o trip 5515, autoriza a pro de pelo. Autorizado. Pouso na 10, o altímetro 10, 12 e o vento 080 graus com 9 nós. Número 2, baixada travada, autorizado pouso na 10, gol na 0, se tiver. Puxa 6313, após o Boeing da Gol que pousa, Lima, tem 10. Pode passar o tráfego e manter 10, chama 6313. A 07, remoto 423. Salvador 4298 da Azul para assistir o estacionamento. O 4298, posição 03, autorizado, reporta táxi. Autorizado para o estacionamento, chama para o táxi, 4298, obrigada. Mari. Oi. Mari. Vamos para vocês. Chama o solo em 121 decimal 9 e tenha uma boa noite. 121 9, olá. Boa noite, sou 1076, liberou tudo. 076, taxi Alfa, pode ser taxi Juliette. Alfa, Juliette, boa noite, muito bem. Decolagem, mandaram chamar 6343. Puxa 6313, decolou ao 53, chame o controle em 119.8, tenha um bom voo e uma boa noite. Controle 7198, chame 6313, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, chame 6313, decolado da El Cruzeiro 1700. Xanar 6303, boa noite, contato radar, submantenha o nível 360 na saída da El. 360, saída da El, decolando a proa Leda da Presente. Foi Leda da Presente, após voo bridge, 6303. Direto Leda, Xanar 6303, obrigado. Pode poder coordenar com o centro voo bridge da Presente, Xanar 6303? Aguarde. Xanar 6303, bridge da Presente. Bridge da Presente, Xanar 6303, obrigado. Xanar 3398, desça para 2000 pés, livre das restrições da chegada Mari e autorizado LS. X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. QNH no 0, no 2. Está na proa de Duna e autorizado LS X-Ray, Xanar 3398. 38 a bordo. 2 horas e 30 minutos de autonomia e alterna Maceió. Azul 4298, autorizado táxi via Índia e Alfa, no voo de esperadão no 0, chame torre 118, decimal 95, que é legal no 0, no 2, boa viagem. Autorizado táxi via Índia e Alfa, no voo de esperadão no 0, 122, decimal 98, da Azul, muito obrigada e até a próxima. Boa noite, meu trabalho. Boa noite. Voo 076, autorizado ingresso na Juliette para o kit 02. Audio 02, 2, Salvador, boa noite novamente, agora 4298, para plantão de paradão na 0. Boa noite, Azul 4298, está autorizado a alinhar e decolar a 1-0, o vento de 0,70 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolar a 1-0, 4298 da Azul. O 1498 decolou 58, chando o controle em 119.8. Bom voo e boa noite. 119.8 para o 4298 da Azul. Obrigado, uma boa noite, até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite, o 4298 da Azul, mandando perfil da saída um bombo restrito a 3 mil pés. 395. Controle Salvador, boa noite, 4298 da Azul, restrito a 3 mil pés, a saída Momo. Azul 4298, contato radar, se mantém nível 340 na saída Momo. 340 na saída Momo, 4298. Sena 6303, copia o controle. Confirma para o 6303? Centro Recife no 251 na 3395. 251 no 3395, P3 no 3. Controle Salvador, apenas confirmando, o 4298 Azul está livre da restrição de 3 mil pés? Afirmativo, 4298. Livre da restrição de 3 mil pés em acessão ao 340. Azul 4298, veteração para prosseguir na subida, curva esquerda pare na proa 360, limite a manter esta proa por 2,0 milhas, caso de falha de comunicações, após a 20ª milha,